baba vongo vula vula imalani. Igulogu michumu seidura wana baba vongo vula vula imadola. Igulogu michumu seidura wana baba vongo vula vula imalani. Igulogu michumu seidura wana baba vongo vula vula imadola. Fukani vana baba, fukani selishile, fukani vana mama, fukani amasimwini, fukani vana ngo. Ele é muito, ele é ela, mamãe. Igulo bumi chumu say dura wana baba bongo vula vula ima dola.